Black, Black, sinta só o baque. A invasão agora é hora do debate. O curta-metragem que invade a cela, a poluição sonora que mando pra favela. Sem guela, mentiroso, fecha sua boca. No palanque da etiqueta eu não acredito em sua roupa. De tênis, calça, camiseta e touca, mando a rima. Abracadabra, granada, essa é a nossa firma. A ira eu levo pra aqueles que faz a panelagem. Na revista, na TV, diz ter a humildade. É tudo mentiragem, é tudo conversa fiada. Quando você percebe que faz parte da piada, espere aí, essa é pra você, pra nunca esquecer que ninguém é menos que você. Gererê, gererê, lembra da fumaça, tô longe de besteira, distante de desgraça. Não faça, pegue, pague, rasgue, sem brecha não fecha. Fede, sabe, trate, age, é grafiteiro no muro dando trato. O skate que treina pro campeonato. Lorota, conversa fiada, não cola, sai fora. Aqui o improviso é na hora, não. Fecha a boca pra não entrar fudido. Na hora que chegar a sua vez, eu lhe aviso. Lorota, conversa fiada, não cola, sai fora. Aqui o improviso é na hora, não. Fecha a boca pra não entrar fudido. Na hora que chegar a tua vez, eu lhe aviso. Forgado, bateu de frente e desacreditou. 2 mais 3, 0, se ligou. Chego chegando, sou aliado, mais uma peça, engrenagem WRW. Não sou ladrão, polícia, coisa parecida. Mas se pã, pã, pã, um homicida. Defendo meu povo com microfone, batidas e graves, já disse meu codinome. Eu sou da norte, banca forte, truta, treta, se pá, cheiro de morte, eu tô ligeiro. Porque tenho aliados, DJ e o Robson, mano, sempre ao meu lado. Aqui o papo é curto e direto, truta, treta, se pá, eu tô esperto. Oh, oh, aqui não tem, o Natal já se foi, então eu digo amém. Lorota, conversa piada, não cola, sai fora. Aqui o improviso é na hora, não. Fecha a boca pra não entrar fudido. Na hora que chegar a sua vez, eu lhe aviso. Lorota, conversa piada, não cola, sai fora. Aqui o improviso é na hora, não. Fecha a boca pra não entrar fudido. Na hora que chegar a tua vez, eu lhe aviso. Opa, opa, quem falou que o mundo ia acabar? Ao contrário, acabou de começar. Sem lorota ou conversa fiada, chega de palhaçada e de piada. Ribeirão Preto, interior paulista, continua o show. Respeite tempo de chegar aonde a gente chegou. Falador, sempre passa mal, originais. Admiro quem corre atrás, assim que se faz. E eu te digo mais, Brasil, presidente é a fraqueza. Quero que economize uma força que vem da natureza. Será que sou eu ou quem que traz a pobreza? Troca um real pela unidade monetária brasileira. Do outro lado da TV tem um artista que não deu sorte. Aqui é Zona Norte, não programa Norte a Norte. Jamais passou por minha mente querer saber da vida do outro. Oficioso e cabuloso, mapa de mentiroso. Na rua se tromba com cinza. Tem permissão pra perguntar, senhor? A polícia só nasceu pra proteger. O presidente oprimiu o trabalhador. Que susto, a lorota já virou novela. WRW.com, favela. Boca fechada não entra mosquito.